é muita beleza pra uma só pessoa. Tantos predicados, que menina boa. É a flor mais linda, um favo de mel. É um anjo lindo que caiu do céu. Não posso viver sem Daniela. Não posso viver sem Daniela. Seu amor é meu, meu amor é dela. Quando a gente ama, é amor sem fim. O jeito de Dani faz um bem pra mim. Quando seus cabelos se misturam aos meus, eu vou lá pro céu pra junto de Deus. Não posso viver sem Daniela. Não posso viver sem Daniela. Seu amor é meu, meu amor é dela. Beleza, pra uma só pessoa, tantos pecados.